mais de 3 meses e ainda tem lembranças suas. Tô dividindo a cama com o seu ursinho de pelúcia. Veja só você, eu que sempre fiz suas vontades. Te levava rosas, vinho e chocolate. Te buscava sempre na faculdade. E você nem aí com suas bobagens. Fez meu coração e deu tudo errado. Você foi quem tirou o bilhete premiado. Palminhas pra você. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha sempre lembra. Eu vou pagar pra ver. Mas quem apanha sempre.